Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E esse quem vos fala é Vitor Visotto e eu vou ser o seu apresentador. E vamos começar aqui pela nossa bancada querida brasileira. Ao meu lado direito está ele, Pedro Bassi. Fala, Pedrão, seu destaque. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a vitória do Bayern em cima do Benfica ontem. E o Jonas tomou o cartão amarelo e tá fora para o próximo jogo. Belo destaque, ao meu lado esquerdo está ele, o nosso querido amigo Zé Roberto Clé. Fala o seu destaque, Zezão. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. O meu destaque vai para o ótimo resultado do City jogando fora de casa, 2-2 contra o Paris Saint-Germain. E na minha diagonal esquerda está ele, Matheus Pinheiro. Qual é o seu destaque, Mate? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica por conta do Caleri, que marcou 4 gols na partida de ontem. E na minha frente está ele, o nosso querido amigo Frederico Nunes. Fala, Fred! Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a Champions League, a vitória surpreendente do Wolfsburg 2-0 sobre o poderoso Real Madrid. E vamos começar falando do São Paulo, que venceu o... Trujillanos. De novo. Trujillanos. Peraí, tio. Ei, tio. Pode ir. Oi, tio. E vamos começar falando do São Paulo. Solta o hino do tricolor, Flavião. O São Paulo, que ganhou de 6-0, uma goleada histórica na Libertadores contra o Trujillanos, fez uma boa partida. E o que vocês acham dessa partida? É, uma partida que o resultado para dar moral, apesar do adversário não ser um parâmetro assim para ser analisado, mas já vê a evolução que o São Paulo teve, tanto o recuo do Ganso como o destaque do Caleri, que marcou os 4 gols. Acho que o São Paulo tem tudo para crescer agora, não só na Libertadores, como no resto dos campeonatos. O Caleri que fez 4 gols, o Kelvin 1, e o João Schmidt, o outro gol. E o que você acha dessa partida, Betão? É, eu acho que, é como o Mate falou, pro São Paulo ganhar uma moral na Libertadores, né? Porque tem querendo ou não, é um jogo difícil contra o River. Sim. E outro mais difícil ainda na altitude da Bolívia, né, contra o The Strongest. Só que, e outra, o próprio São Paulo empatou, né, na Venezuela. E era o mesmo time, não tinha nem, assim, tantos problemas. E deu aquela... lavou a alma, né, do time São Paulino. E o Bowser, ele mudou a posição do Ganso durante o jogo. Colocou ele até pra jogar mais pra direita e colocou, se não me engano, Lucas Fernandes no meio. E que agora o da base. Ele já tem entrado já em vários jogos. E ele ficou os últimos 20 minutos armando o time e o São Paulo continuou sendo agudo. É uma mudança interessante para a equipe do São Paulo. É, o São Paulo que no jogo de ontem demonstrou vontade de entrar em campo e de pra sair com a vitória, porque era essencial, né? Sair com a vitória dentro de casa, e acho que mostrou uma boa garra e uma boa força de vontade para sair com os 3 pontos, que foi uma importante vitória. E finalmente o Caleri fez um gol de pênalti pelo São Paulo, que o São Paulo vinha perdendo muitos pênaltis. Finalmente o São Paulo fez um gol de pênalti, apesar de ter errado um também depois do Caleri, só que no rebote ele aproveitou. Mas finalmente o São Paulo fez uma atuação convincente, né? Venceu e convenceu. Só que também vamos com calma, né? Não é pra animar tanto, porque o Trujillanos é fraquíssimo, exatamente. É o saco de pancada do grupo. Vamos então, ver se essa determinação continua, né? Se não, então, os 3 pontos era a obrigação do São Paulo. Vamos ver agora contra o River, contra o The Strongest, que aí sim que é o confronto direto de São Paulo. Exatamente isso que eu ia falar, que o São Paulo precisa concentrar. Só depende dele, né, o São Paulo. Exatamente, só depende dele, porque o Trijulianos não é um destaque muito grande na Libertadores. O que você acha, Mate? É, exatamente. Só que assim, o São Paulo, ele fez a parte dele. Ele não tem culpa com quem é que ele vai jogar. É, entrou lá e ganhou o jogo. Ganhou de uma forma belíssima. É, eu acho que assim, é um resultado pra dar ânimo pros próximos jogos, pro decorrer. Mas já mostra, ontem, a partida, você já consegue notar uma evolução no time do São Paulo, que não vinha apresentando nos demais jogos. E outra coisa que eu gostaria de que vocês comentassem é a frequência do torcedor são paulino nos estádios. Porque ontem nós tivemos 18.561 pagantes no Morumbi, e que é um número baixo se tratando de Libertadores e São Paulo, né? O que vocês acham disso? É, eu acho que a gente tem... Não vou falar só... Mas a torcida do São Paulo tem um histórico meio ruim, né? De presença nos estádios. É, eu acho... Não, mas eu acho que... Eu não entendi o porquê o torcedor do São Paulo... Eles tanto falam que na Libertadores, que é uma competição importante. E é importante. O São Paulo tá precisando do apoio do torcedor, porque ainda não se classificou. Tem um jogo difícil contra o River, como eu falei. Sim. Tem um jogo difícil, mesmo sendo fora de casa. Mas... É, e eu acho que, pô, é o Trujillanos, não é um time forte, mas tem que ir apoiar. Acho que o torcedor incondicional tem que ir apoiar o time independente do adversário. E até o próprio São Paulo cutucou os próprios torcedores falando, cadê você, torcedor de sofá, né? Com certeza. O Denis deu uma entrevista, né, depois do jogo e falou isso. Fala, ó, Pedro. Méritos daqueles que compareceram, né, dos 19 mil, quase 20 mil aí. É, mas o público baixo, né? Se tratando de Libertadores, exatamente. A expectativa agora fica pro jogo contra o River, né? Daí a tendência, eu acho que é o estádio estar lotado, mas tenho minhas dúvidas. Menos de 40 mil, eu acho que não vai ser. Cara, eu me lembro quando eu era pequeno no colégio, tinha muito amigo São Paulino. E os caras iam em todo jogo da Libertadores, tudo bem. Eu acho que o São Paulo naquela época era muito modinha, assim, nesse sentido. O São Paulo tava ganhando tudo. Era o time soberano. Time soberano, e eles sempre todo... Quarta-feira, assim, no meio da semana, ia no jogo. E hoje em dia, cadê essa torcida, né? É, e ainda, se a gente comparar, que nem a torcida do Palmeiras pro jogo contra o River, já vendeu, acho que 10 mil ingressos, já esgotou um setor do estádio, e talvez o Palmeiras possa chegar até fora da Libertadores. E mesmo assim, o torcedor vai lá apoiar. É, então, e aí, falando sobre nessa época aí que o time era bom, você vê hoje em dia, pode não conquistar títulos, pode não brigar igual antigamente, mas tá sempre no G4, tá sempre na Libertadores, então não tem motivo pra torcida não ir apoiar. Com certeza. É, falando de torcida, pra dar o exemplo dos outros grandes, como o Fred falou, o Palmeiras passou por uma fase horrível, tomou 4-1 do Água Santa, perdeu duas seguidas, tava jogando mal. E contra o Rio Claro, teve até, mesmo depois de três derrotas, teve 16 mil pessoas no Pacaembu. Contra o Corinthians foram 20 mil, né, no total, acho que no estádio. Um pouquinho mais. Só que o palmeirense, por mais que ele tava com medo, né, o Corinthians tava vindo de uma boa sequência e tudo mais, e lotou o estádio, e era o Campeonato Paulista. Ah, mas é clássico, mas também não... era uma decisão e tava com medo. E o torcedor do Corinthians, o menor público foi 22 mil e pouco contra o Capivariano. Mas o menor público, é 22 mil, eu acho que é... Mas eu acho que no caso de Palmeiras e Corinthians, eles têm todo o mérito pelos planos do sócio-torcedor que eles têm. Mas isso depois mas a gente Paulo vai falar mais tarde. Também, alguma coisa tem aí no meio. Não, acho que não é só a questão do sócio. Até porque nem o Beto falou, o Palmeiras passou por momentos ruins e tal, e se a gente voltar no tempo, um pouco quando o Palmeiras passou pela Série B, o Corinthians quando caiu, o torcedor não deixou de apoiar. Daí eu fico pensando, se o São Paulo acontecer de cair um dia, imagina o que ia acontecer. Não ia ninguém no estádio, porque se quando o time ganha, ninguém vai, imagina. Eu acho que uma prova de a gente pode falar, eu não vou falar do Santos, porque eu acho que o Santos, por mais que tenha, tá sempre com a torcida na Vila Belmiro, põe a média de 9, 10 mil pessoas, mas é um estádio menor, também tem que considerar isso. Mas o Corinthians e o Palmeiras, falando de Série B, dando um exemplo de a torcida vai atrás, quando o Corinthians caiu, eu lembro que o primeiro jogo da Série B foi contra o CRB. Foi 3-2, foi um jogo tenebroso, assim, virada, sofrido, e tinha 37 mil pessoas numa Série B num sábado à tarde. E o Palmeiras, quando caiu pela primeira vez e também na segunda vez, sempre teve Na época do antigo Palestra, tinha 28 mil pessoas quase todo jogo. E no Pacaembu tinha sempre 22, 23 mil. Então eu acho que é uma coisa que o torcedor de São Paulo tem que começar a ir mais em jogos. Lotar o Morumbi. Eu acho que não só na Libertadores. Porque um time é como o jogador fala. Às vezes você ser vaiado desde o começo ou ver que não tem mais quase ninguém no estádio não estimula ele. E não é só o jogador, é qualquer ser humano. Então... a torcida do São Paulo tem que comparecer, tem que apoiar o time, porque são dois jogos decisivos na Libertadores. Eu acho que jogadores do São Paulo foram interrogados ontem por jornalistas após o jogo, falando sobre essa questão da torcida, que não sei o que, que não comparece ao estádio. Eu acho que o São Paulo, o time de São Paulo tem que pegar isso de motivação para o time chamar o torcedor para campo para comparecer, ainda mais com essa vitória que conseguiu ontem. Eu acho que é um motivo a mais pro torcedor de São Paulo acreditar no seu time, no seu time de coração e assim voltar aí aos jogos e torcer apoiar pro seu time. E o time melhorou muito nos últimos jogos, é outro ponto a se falar. Então tem que ir pro estádio e é isso. É isso aí, o torcedor do São Paulo tem que comparecer no Morumbi, no Pacaembu, em qualquer estádio. Como antigamente, né? Em qualquer estádio que o São Paulo jogar. Mas já falamos muito do São Paulo, vamos falar agora do time da Baixada. Solta o hino do Santos, Flavião! O Santos que vai enfrentar no dia 10 de abril o Audax em casa. Fred, o que você acha dessa partida? Tá um pouco longe, mas vamos comentar, já que não tem muitos assuntos do Peixe. Eu acho que o Santos tem esse último duelo aí contra o Audax, que o Santos vencendo, o Santos dá a chance do São Paulo classificar em primeiro, mas se o Santos perder, o São Paulo vai classificar em segundo, já certeza. Então o Santos tem essa chance aí de prejudicar em partes um rival, mas... O Santos, lembrando que o Santos entra muito desfalcado contra o Audax, né? Porque vários jogadores do Santos forçaram o terceiro cartão amarelo na rodada passada. Então o Dorival vai ter que colocar peças que não vêm sendo utilizadas com muita frequência, que nem o zagueiro Luiz Felipe, exato, que é o provável substituto do Gustavo Henrique. Não vem atuando muito, ele jogou acho que só contra o Corinthians, só que ele entrou no segundo tempo e depois não foi mais utilizado, até porque o David Braz voltou. Então vamos ver aí como que vai ser esse jogo do Santos desfalcado, um Santos misto. Fred, o jogo é na Vila. Ou é na Vila. Eu acho que, independente do Santos desfalcado, né? Como... Normalmente o Dorival vai experimentar qualquer tipo de jogador e moleque da base e vai tentar firmar alguns reservas. Então eu acho que é um jogo que vai servir pro Santos de laboratório. Porque não vai mudar, acho que, nada na classificação geral, se ele ganhar ou perder. Não. Ou empatar, né? Então eu acho que o Dorival provavelmente vai investir muito pra testar formação, testar jogador. E então acho que vai ser um jogo estranho, assim. Não vai ter aquele brilho do Santos titular, no caso. Acho que como você falou, Betão, vai ser um jogo mais pra, pro técnico Dorival fazer suas substituições aí, testar novos jogadores da base, pra ver o resultado, pra ver como eles se saem, pra de repente ganhar uma posição aí de titular ou reserva imediato aí de algum importante titular aí da equipe do Santos. Exatamente. E claro, vai tentar sair com a vitória em cima do Audax, né, pra... Exatamente, o Santos que veio de uma vitória maravilhosa contra o Capivariano lá em Capivari por 5-3, mas agora eu gostaria de mudar um pouco de assunto, gostaria de falar que o Modesto Roma Júnior veio a público falar que o Santos... tá com uma pendência, um prejuízo de 177 milhões de reais. O que você acha disso, Mati? Em relação ao Damião, né? Em relação a Damião e ao Neymar. Em relação, acho que, as dívidas no geral, não só no o geral. Damião. Tem o Damião, o Neymar e as e outras resto, dívidas, né? Exatamente. Acho que assim... Então esse valor é o total. Exato. Em relação ao Damião, eu acho que não vai ser um valor que vai ter que ser pago. O Santos pode recorrer. Agora... É o mínimo, né? Então. O cara custou caro pra caramba, não jogou nada e saiu pela porta dos fundos. 44 e ainda milhões, quer ganhar, né? 70 milhões, na sei justiça, lá quanto. Acho que o... Brincadeira, né? 70 milhões, da minha 70 74. Milhões. 74. Nessa casa. Agora, em relação ao Neymar, é uma novela que... Que vai longe. Não dá pra cravar nada. A última diretoria do Santos, a gestão anterior a essa, foi... na minha opinião, foi a pior diretoria da história do Santos. É, deixou o Santos totalmente quebrado. O Modesto Roma assumiu aí no começo da temporada passada. Começou a botar ordem na casa, começou a... É, o Santos fez aquela política de não gastar mais com contratação. Mais uma vez. O Santos queria pagar as dívidas antes de voltar a gastar. Por isso que o Santos passou, acho que, 2 ou 3 janelas de transferência só contratando jogador por empréstimo ou que estava sem contrato. E deu certo, em parte, porque o Santos pagou salários atrasados, conseguiu pagar algumas dívidas. Então, acho que... Daria mais certo se o Santos tivesse conquistado a Copa do Brasil, né, em cima do Palmeiras. Sim. Daria mais certo, com ainda certeza. Mais, né, mas, infelizmente, eles não conseguiram. Fala, Betão. É, eu acho que a questão da dívida do Santos é... Esse negócio do Damião é como o Márcio falou. É a primeira instância, o juiz mandou a primeira instância do... Tá do... gripado, Beto? Não. Ah, pode continuar. Não. Ele mandou a primeira instância do negócio dos 74 milhões, então eu acho que o Santos vai recorrer, e se tiver que pagar, vai pagar bem menos que isso. Deve, né? Deve recorrer e pagar bem menos que isso. Uhum. Agora, eu acho que da questão de contratação, de tal, de ter ficado sem contratar algumas janelas para dar uma segurada no caixa, eu acho que o Santos sempre fez bem isso, né? E normalmente saiu ótimos garotos da base, porque entram sem pressão. É, dessa vez deu certo, mais uma vez. A torcida não pega no pé, né? Não queima o moleque. Fala, tem paciência, né? Tem espera. Muita paciência e tudo mais, então eu acho que por mais que o Santos ficou sem contratar, ele descobriu o moleque e acabou achando melhor. E o Ricardo Oliveira, né? Uhum. Falando isso que eu ia falar. Eu acho que o Ricardo Oliveira, no meio do ano, pode acabar indo pra China. E acho que vai ser... Caso ele ganhe, pague a multa rescisória, que é muito mais alta lá, o que o Santos está pedindo e tudo mais, ou pelo menos próximo, o Santos vai dar uma bela de uma aliviada no caixa, não só para o resto do ano, como para o próximo ano. É, ainda mais levando em conta que não gastou nada com o Ricardo Oliveira na chegada. É, só lucro, né? Exatamente, esse é um problema que não é só do Santos no Brasil, né, que é as dívidas, mas eu gostaria de soltar na mesa um último assunto para falar do Santos, que o Barcelona quer... marcar um amistoso contra o Santos. Só que o Santos tá um pouco receoso, não sei. Não querem marcar esse amistoso. E o que vocês acham? Não, é que tem empresas querendo comprar o jogo. Exato. E dar o dinheiro pros clubes. E o Santos não tá querendo aceitar essa compra. O Santos acha que pode lucrar mais com bilheteria, com essas coisas, sem vender o jogo pra ninguém. Ou então o Santos também pensa na possibilidade de não realizar o jogo, porque se não for realizado esse jogo como estava no contrato da venda do Neymar, o Santos vai ganhar 18 milhões. E tem empresa querendo pagar 9 milhões, ou seja, o Santos está pensando em lucrar mais se o jogo não ocorrer até o final do contrato do Neymar, que é em 2018, com o Barcelona. Resumindo, acho que o Santos não vai aceitar, né, esse amistoso que seria, e também... E ainda vai dar um dinheirinho a mais, né? É, vai dobrar, né? 18 dobrar. Milhões, né? Tão e também tem aquela... 9, vai ser 18 milhões. É, e também eu acho que o último amistoso não foi tão bom pro Santos, né? Vamos combinar que não foi... Exatamente. Aquele time também era mil vezes pior. Depois de 8-0 contra o Barcelona, findamos aqui o assunto do Santos para falar do Timão. Solta o hino do Corinthians, Flavião. O Corinthians, que joga hoje em partida válida pela Libertadores da América contra o Santa Fé, lá no estádio El Campín. E o que vocês acham dessa partida? O Corinthians, que está na primeira colocação do seu grupo. E o que vocês acham dessa partida, Mate? É, o Santa Fé, sem dúvidas, é a equipe melhor, né, do grupo 8 do Corinthians. É, acho que o Tite tem que entrar meio receoso, entrar mais pra trás, porque com certeza vai ser um desafio bastante complicado. É, apesar do Corinthians tá bem na tabela, na classificação, também tem que ficar ligado, porque em caso de derrota pode cair pra terceira no grupo. É, e o Corinthians tá com 9 pontos? 9 pontos. 9 pontos. E o Santa Fé está atrás com 7 pontos. 7 e o Cerro com... O Cerro Porteño 7 e o Cobresal 0. É, o Cobresal é o saco de pancadas igual o Trujillanos, mas... Exatamente. É, eu acho que O Corinthians tem que ser, como o Mati falou, receoso nesse jogo. Santa Fé é um time com muita qualidade. Foi campeão da última Sul-Americana, não por pouco mérito também. Eu acho que se o Corinthians perder, ele ainda tem. Ele joga contra o Cobresal. Cobresal em casa. E ficaria. Seria. É praticamente ia pra 12 pontos. É que eu acho que se caso perdendo a partida, ou o Corinthians, seria a questão do primeiro lugar, né? Que ficaria em jogo. Em jogo. A classificação dificilmente vai ficar de fora. Não, o Corinthians vai se classificar, mas acho que o Corinthians tem que se classificar em primeiro pra ter muito mais folga, pelo menos nas oitavas, pra também não pegar um time, um mexicano, que esses times também mais complicados. Poder decidir em casa, né? Decidir em casa. Então se bem que ano passado isso não foi muito vantajoso. Não classificou em primeiro perdeu pro Guarani. Não tá dando verdade. Complicado pro Corinthians, que perdeu do Guarani. Mas eu queria dar alguns dados da partida. O técnico Tite deve repetir a equipe que perdeu para o Palmeiras. Cássio no gol, Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Elias, Guilherme e Luca e André. Pedro, o que você acha dessa escalação do Tite? Olha, eu acho uma boa escalação com peças importantes. A volta do Elias, né, que voltou aí no último jogo, nos últimos jogos. Vai fazer um bom jogo. Eu acho que o Tite não vai ficar muito para trás, não, porque ele sabe da competência do time do Santa Fé. E que vai, com certeza, vai para cima do Corinthians, vai tentar ganhar o jogo por disputar o jogo em casa, com a sua torcida presente. Mas acho que o Tite vai colocar esses jogadores em campo aí, vai tentar pelo menos um empate aí, mas com certeza ele vai querer sair com a vitória. Não, só fazer uma observação aqui, que quando o Corinthians ganhou do Santa Fé na Arena, mês passado, se eu não me engano, o técnico do Santa Fé era outro. Agora eles contrataram técnico, então, ou seja, provavelmente a Santa Fé vai vir com características diferentes, jeito de jogar. Esse recém-técnico chegou faz 3 jogos e venceu os 3. Pelo grupo o Santa Fé tá bem, né? Segundo lugar. Exatamente. A mesma pontuação do Cerro, né? Exato. Que se perder e o Cerro ganhar, pode complicar pro Santa Fé. E assim, apesar do Corinthians ter vencido aqui na Arena, não fez uma boa partida, não. Santa Fé mereceu, no mínimo, empate. Eu concordo com a opinião da bancada aí em relação ao Santa Fé. Na minha opinião, é o time... ao lado do Corinthians, o time mais forte do grupo. Eu acho que o adversário direto do Corinthians nesse grupo é o Santa Fé e não o Cerro, apesar deles estarem com a mesma pontuação. Vai ser um jogo duríssimo pro Corinthians, eu não tenho dúvida disso. O Santa Fé joga muito bem em casa e tem um bom time de qualidade. Então acho que... E também eu discordo que o Corinthians vai vir totalmente atrás. Até porque eu acho que se o Corinthians ficar o jogo inteiro se defendendo... Vai tomar gol. Vai sair de lá sem ponto nenhum. Então eu acho que o Tite não é bobo. O Tite é um grande treinador. Ele vai querer jogar também. Não vai querer só assistir o Santa Fé dominar a partida. Eu acho que a minha única preocupação em relação ao Corinthians no jogo é que o Guilherme e o André jogaram muito mal no último jogo. O último jogo, né? E o Guilherme vem jogando muito mal nos últimos jogos, ainda não mostrou, né? Não convenceu o torcedor corintiano ainda, né? E até muitos amigos falaram que ele é meio, né... não morto, né? Mas meio devagar, vai indo... O Guilherme teve algumas passagens apagadas, né? Por Cruzeiro, outros times e... O Atlético. Não fez grandes atuações. O Guilherme, assim, não é que ele não tá jogando ele não mal. Ele não é mau jogador. Ele parece meio pesado também. Exatamente. Também. Ele não é mau jogador, ele é muito bom jogador. É totalmente contrário. E tinha problema de lesão, né? Nos outros times, sempre teve... Bom, o Corinthians sempre dá um jeito nisso, e já deu. Não teve nenhuma lesão até agora o Guilherme. Só que dentro de campo não tá rendendo. Não tá sendo o cara que o Tite quer como... Não tá sendo camisa 10, né? A questão do Guilherme, né, que ele tá jogando mal. Ele não tá jogando. Ele não participa do jogo. Você vê a bola, não sei se o Acho Tite... que é a 10 tá pesando. Não sei se é a 10, se ele não tá na forma que deveria estar, digo, da ou será que falta um jogador assim do lado dele que... Porque provavelmente ele tem que jogar mais perto da área, do gol, e ele tá jogando mais recuado. Então, não sei o que que tá acontecendo, mas realmente ele não tá participando do jogo. E o Guilherme acho que não jogava no Atlético. Quando jogava, ele jogava mais de meio atacante. Era tão meio assim, e no criação, né? Mais centralizado. Então, no Cruzeiro ele começou jogando na área, inclusive. É. Então. Você vê que ele tá recuando cada vez mais. Exatamente. Daqui a pouco tá no gol. E falando na escalação do Tite, eu queria falar, comentar com vocês sobre a CBF, né? A CBF que renovou com o Dunga. E o Tite ficou aliviado. Foi até na igreja lá em Santa Fé. Foi rezar, não sei pra quê, né? Mas o que vocês acham dessa não ida do Tite pra seleção? Vocês acham que isso é bom para o Corinthians ou... Não, pro Corinthians é. Com certeza, né? Mas... O Corinthians totalmente é. Agora, pra seleção, todo mundo fica... Oh, meu Deus, por que não pois foi? Pois é, todo mundo queria ele na seleção. E depois daquela entrevista do atual presidente em exercício da CBF, acho que a torcida pode ficar tranquila, né? Que a gente tá em boas mãos. Belíssimas mãos. Não, é o melhor é ele tentando lembrar as datas que o Brasil joga. Até o professor Anderson Gurgel compartilhou essa publicação. Nossa, foi deplorável aquilo. Deplorável essa publicação. É, acho que a perda do Tite pro torcedor corintiano ia ser bem maior do que é pra seleção brasileira, né? Que o Dunga tá fazendo um péssimo trabalho aí, convenhamos, não tem conseguido a vitória. E pro Corinthians ia ser péssimo a saída do Tite. É ruim, essa que é a verdade. O Dunga não é técnico, né? Não, essa é a questão. No máximo, técnico de... Master. Mas o problema é que a gente tem que ver assim, o Dunga veio de comentarista e virou técnico. Aí, isso tá tudo errado, né? Como é que os caras me chamam um comentarista pra ser ruim, técnico? O comentarista ruim. Tudo bem que ele é ex-jogador. Foi campeão mundial, mas não dá pra começar na seleção. Você é tem que começar diferente de baixo. Você Exatamente. Ser capitão de um time e ser técnico de um Com time. Certeza. Você tem que estudar um pouco sobre futebol, sobre tática. As Olimpíadas são antes da Copa América ou é o contrário? Depois da Copa América. Depois. Que Deus me ouça que o Dunga vá mal na Copa América Centenária, pessimamente, assim, perca pra Bolívia, essas coisas, pra alguém dar um jeito, pra falar que não tem como, condições de continuar, e porque, olha, não, e mesmo o Dunga nas Olimpíadas a gente vai também pagar outro mico porque não tem como. E mesmo que ele não for tão mal na Copa América, eu não daria a molecada sub-23 do Brasil nas mãos do Dunga pra ele trabalhar. A molecada tá amadurecendo. Pra mim tem que deixar na mão do técnico, que já tava então, que era na minha opinião também. E é uma boa base aí. O sub-23 do Brasil tem um bom time, então eu acho que é um erro dar essa molecada na mão do Dunga. Exatamente, a seleção que queria chamar o Dorival, inclusive, né, pra assumir a seleção olímpica, ai. E o Dorival também não foi pra seleção olímpica, mas eu gostaria de falar sobre outro assunto do Corinthians, que o Corinthians quer vender o Pato para times pequenos. Nanicos, foi a expressão que foi usada hoje pela imprensa. A coisa apertou. O que vocês acham, Pedro? O que você acha dessa venda do Pato? O Corinthians, antes de você falar, o Corinthians quer 15 milhões de euros, que equivaleria a 62,8 milhões de reais. É, o Pato que jogou aí, acho que se eu não me engano, esse final de semana, estreou com gol, né? Gol de pênalti e participação nos gols. Pato que estreou com gol pela equipe do Chelsea. Pato que já foi um assunto bem discutido pelo torcedor corintiano, que foi um péssimo negócio, né? Que foi um dinheiro bem... É o Damião do Corinthians. Né? Foi um dinheiro gasto que não trouxe tantas consequências produtivas e boas pra equipe do Corinthians. E o torcedor tá de saco cheio, né? Quer mandar o Pato embora, mas também não quer perder o dinheiro que gastou. Querem mandar o Pato pra... Fala aí, Márcio. Acho que assim, se vai vender ou não, é uma questão. Agora, 15 milhões de euros, por mim, pode esquecer. Querem lucrar, porque foi mais do que... 40 milhões de reais. Pagaram 40 milhões, querem lucrar num jogador que hoje é muito menos valorizado do que era na época. Então acho que o Corinthians tem que se conformar com um valor mais baixo pra tentar vender, porque pra mim a chance dele sair de graça também é grande. É que o Corinthians também considera a saída do Pato de graça, né? Julho ele já pode assinar de graça. É, e o famoso pré-contrato, né? Exato. E só que a gente tá falando do técnico da seleção, só pra voltar, é o Rogério Micali, que é o técnico sub-20, que foi vice-campeão. Sim. Pra mim era melhor deixar na mão dele a seleção olímpica. Com certeza. Porque na mão do Dunga não rola. Sim. E voltando ao Pato, o torcedor do Corinthians, eu acho que ele só pede pros últimos jogos do Chelsea o Pato jogar. e, sei lá, convencer um time que está subindo da segunda divisão inglesa a comprar ele como tipo a estrela e investir alguma grana para receber alguma coisa. Exatamente. E vamos agora para os palpites dessa partida de hoje, que acontecerá às 9h45 da noite. Pedro Bassi, quanto que você acha que vai ser o jogo do Timão? É um jogo bem difícil, acho que 1-1. Eu acho que vai ser 1-0 para o Corinthians. Você, Betão? Eu acho que vai ser 2-1 para o Santa Fé. Mas é um jogo bem truncado. Mate? É, eu fico com o Pedro Bassi também 1-1. Fred? Eu vou apostar Santa Fé 1-0. Então, esses foram os palpites da bancada sobre Corinthians, Santa Fé e Corinthians. Mas vamos falar agora do Verdão. Solta o hino do Palmeiras, Flavião. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras, que vai até a Argentina pegar o Rosário Central às 9h45 no Gigante de Arruito. E o que vocês acham dessa partida? Se o Palmeiras perder, tá fora da Libertadores. É. Praticamente, né? É, praticamente. É, já é certeza. Se perder, tá fora da Libertadores. Baitão, o que você acha? Vai ser... Haja coração. Haja coração pro torcedor do Palmeiras. E eu acho que é um filme repetido já no Palmeiras, porque em 2009 foi a mesma coisa. Chegou precisando da vitória obrigatória na quinta rodada, né, da fase de grupos, e acabou ganhando com o chute do Cleiton Xavier. Golaço. Lá da... Gol espírito. Do meio da rua, né? Lá da Lagoa do Pato. Os espíritos palmeirenses ajudaram o Cleiton Xavier, né? Que tá indo no DM, né? Falando nisso. Brincadeira, não tá. Já tá treinando. Só tô sendo um pouquinho corneta. Grande DM. Eu acho que... Corneta? O Palmeiras... Não, que isso. Corneta, você é o quê? Pipoca? Não, pode continuar. Eu acho que o Palmeiras tem que jogar igual... Fazer o mesmo tipo de jogo que fez contra o Corinthians. Um jogo marcar em cima. Foi pra cima, né? Ir pra cima, não se intimidar com o gigante de Arruito lotado. Washington Cabeção falou pra Palmeiras tomar cuidado, hein? Washington Cabeção, que jogou no Palmeiras, que pegou o Rosário e perdeu lá no Arruito. A parada não é fácil, não, né? E achando que o Leandro Almeida era ruim, né? Mas o... eu acho que o Palmeiras vai ter que se superar a cada minuto da partida, segurar o Rosário... E eu acho que tá com cara de ser um jogo decidido aos 40 do segundo tempo, 45, pra ambos os lados. Só uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu achei um pouco absurdo e que aconteceu com o time do Corinthians também, praticamente, é que o Palmeiras não conseguiu treinar, desde o clássico do Corinthians, não conseguiu treinar lá na Argentina por chuva e más condições do gramado, e o Corinthians... Treinar no estádio. Treinar em qualquer lugar. Porque o Palmeiras foi pra outro estádio pra treinar, porque tava encharcado o campo do Rosário, e também não deu pra treinar. E o Corinthians teve um problema, que foi expulso do estádio do Santa Fé na hora do treino, e o Tite ficou bravo também. Mas é esse negócio, eles estão tratando os times brasileiros mal nesse sentido. Libertadores, né? Não tem muito a falar. A catimba começa antes do jogo. A catimba começa antes do jogo, mas é como estão falando, né? Quando eles vêm aqui, a gente... Normalmente o rival, né, do time... Trata bem. Sim. Tal. E eu não quero que a gente faça isso, porque eu acho que a gente tem que manter a compostura, os times brasileiros. O importante é jogar futebol, né? O importante é jogar futebol. Mas eu acho que se continuar assim, alguma coisa o time brasileiro tem que fazer em relação a isso, porque é antiprofissional. Não é nem catimba, é antiprofissional. Porque em qualquer lugar... Sério, vamos ressaltar. Exato. Qualquer lugar sério, isso seria um auê muito maior. E eu acho que... Sabe, não tem explicação. Eu acho que é só uma atitude muito antiprofissional. Não, realmente, é muito pior do que uma catimba no jogo. Porque ali você ainda pode se defender, você pode estar jogando. Agora você ser impedido de treinar... E falta de treino... Exatamente. O Cuca só treinou na mente, né? Treinar na prática não treinou praticamente. Fora aquilo, né? De, vamos ali no hotel dos jogadores, atrapalhar o sono. Estourar uns rojões. Sempre tem. Em relação ao jogo do Palmeiras, é o jogo do ano. É o jogo que a torcida do Palmeiras está esperando. É a final. Haja coração e dificílimo. E lembrando que o Rosário já não perde. Exatamente, em casa desde isso que eu dia falar. 30 de dezembro de 2014. Ou 30 de novembro, completo. É, novembro. É mais tempo muito ainda, tempo. Cara. 434 dias sem perder. É muito jogo. Meu Deus. É jogo... Haja coração pro torcedor palestrino. Aquele 1x0 sofrido. O Palmeiras ali não... 6-0 tá bom pro Palmeiras pra... Pois é. Se o jogo só empatado, qual é a situação do Palmeiras? Se o jogo empatar, o Palmeiras tem que torcer. Não tá fora. Tem que torcer pro Rosário perder no próximo jogo contra o Nacional. Só que aí o Palmeiras ganhar as outras duas, né? Exatamente. Falta só um. O Palmeiras... Desculpa, o Palmeiras ganhando a próxima, se empatar essa... Teria que torcer pro Nacional ganhar do Rosário, e aí se eles ganharem, o Palmeiras passa. É, e também... E aquela coisa, o Rosário vai jogar contra o River. O Palmeiras, tecnicamente, pra embolar mais ainda o grupo, pra dar aquela bagunçada em tudo, teria que torcer pro River fazer um resultado positivo contra o Nacional. Porque aí o Nacional vai ter que jogar e na próxima rodada ganhar do Rosário, pra não ter aquela coisa de relaxar, eu tô classificado, o empate classifica o amiguinho e aquelas coisas. A vitória é obrigação do Palmeiras. E na outra rodada ainda ganhar do River Plate pra fazer saldo, ou seja, seria uma confusão generalizada no grupo do Palmeiras. É, como vocês definiram aqui, a final antecipada do Palmeiras, né? Não poderia chegar nessa situação, nessa altura do campeonato, mas já que chegou... É entrar que nem o Zé falou, que nem entrou no domingo. Com o coração, jogando firme. Apertando o adversário. Não pode, assim, não pode, na minha opinião, não pode que nem vaca louca pra cima. Mas tem que manter o equilíbrio, mas entrar com a mesma pegada que entrou no domingo contra o Corinthians. Situação que o Palmeiras poderia ter evitado, né? Que perdeu um jogo dentro de casa, que foi de extrema importância e pode comprometer aí. E o Rosário Central, na minha opinião, acho que é o melhor time que o Palmeiras vai enfrentar. Melhor que Corinthians, que São Paulo. É, o Rosário teve 67% de posse de bola aqui no Allianz Parque. Olha, exatamente. Na casa do adversário. Na casa do Palmeiras. E não tava com o time titular, né? Não, tava com algumas peças. Tava sem o atacante titular, que era como é que chama? Rubens Matias. Então, priorizando na Argentina, né? Então, Rosário. Eles são atuais campeões, só tem que tomar cuidado com... No último jogo, o Rosário poupou todos os jogadores titulares para jogar a Libertadores em casa. Cuidado com o Porras do Nacional. Mas continua. Palmeiras tem Guilherme que Porras. Entrar na pegada. O Palmeiras tem que dar a vida. Hoje é o dia que os três pontos são obrigação. Até porque se empatar também, na última rodada, entra o Rosário e o Nacional vão se enfrentar. Acho que se empatar os dois passam. Então daí pode rolar jogo de camarada. Você não me pressiona, eu não te pressiono. A gente sai daqui classificado os dois e é isso. Exatamente. Outra coisa que eu gostaria de trazer para a bancada, que foi a contratação do Roger Guedes. O Royce Catarinense. O jogador de 19 anos. Aí sim. E o Palmeiras conseguiu 25% dos direitos dele. E 25% no final. E pretende pegar os outros 25% no final do ano. O que vocês acham dessa contratação? Vai ceder jogadores que não estão sendo utilizados pelo Palmeiras. David Sacconi. Só tô brincando, vai continuar. Leandro Almeida. Eu acho que é uma aposta, né? O Thiago Martins chegou da mesma maneira do Mogi Mirim, né? Exato. Que na época já tava com 18 anos e agora tá com 20. Tá jogando muito bem, mas passou por Paysandu e tal, deu uma rodada, né, pra pegar a experiência. Eu acho que vai ser o mesmo esquema com o Roger, a não ser que Barrios, Cristaldo e meio mundo machuquem, aí tenha que utilizar o garoto. Mas eu acho que vai ser o mesmo esquema do Thiago Martins, pegando experiência e trazendo. Ele até fez gol no Corinthians, né, na Arena Corinthians, no ano passado. Quem? O Roger Guedes. Roger Guedes fez gol quase de calcanhar no Corinthians. É. Mas, bom, é só um detalhe pra dar aquela... fez gol no Corinthians. Então, finalmente, uma contratação que não seja pro meio campo, né? Porque o Palmeiras que lotou seu time de meio campo aí, de volantes. Exato. E o torcedor que fica bravo com essa informação, né? Porque por estar contratando mais um atacante, não um meio campista. Camisa 10, como todo o Matos, o Matos deu uma entrevista hoje na ESPN falando que o time do Palmeiras está montando um elenco para o futuro. Não adianta montar, pegar alguma peça para hoje e aí perder uma peça no futuro e não ter peças no futuro. O que vocês acham disso? Eu, em relação à contratação do Roger, eu acho que quando a gente fala de uma contratação de um jovem, 19 anos aí ele tem, a gente não pode nunca descartar. Ele chegou agora num clube grande e é a hora dele provar. É a hora dele provar o valor dele despontar ou não. A gente fala tanto... Depende dele, né? Aqui no programa, E vamos dar um, de novo, falar do Santos. O Santos tá contratando o Rodrigão do Campinense. Aí vão falar, pô, mas já tem o Ricardo Oliveira, mas já tem o Joel. Ah, mas não sei, sei lá, tem mais quatro jogadores na base. Mas tá trazendo o cara pra jogar na base, exatamente, pra aprender como o Santos vai jogar, pra depois ele estourar. O brasileiro tem esse problema, tipo, eu quero agora. Como o Max agora, Rolon, tem que, né, ser se agora. Não me engano. É. Então, como o Max Rolon, se não me engano, o Arancibia. É, o Arancibia. Como é que chama? O colombiano que tá vindo pro Santos? O que é do Moreno. Moreno também. Não vai ser pra agora. Falando do Santos, aquele, voltando um pouquinho no Santos, aquele Renan Montanha tá quase fechado com o Santos mesmo. Mas grande Montanha. Aquela bomba que eu dei. Mas enfim. Outra coisa que eu gostaria de comentar. O também foi bomba, né? É. Outra coisa que eu gostaria de comentar pra finalizar é sobre a torcida única nos clássicos de futebol. Lamentável. A polícia decretou que vai ter torcida única nos clássicos de futebol, depois de um pedido praticamente do Paulo Nobre, né? Que concorda com essa medida. E o que vocês acham disso aí? Isso afeta o futebol brasileiro, na minha opinião. E vocês? Eu concordo com você também. Acho que assim, pra começar, toda generalização, na minha opinião, é burra. Porque acho que não tem como você definir um meio inteiro como, por exemplo, falar todo torcedor organizado é... Você me entende, né? É bandido, né? Como eles então, falam. E assim, acho que mal caráter. O problema é que aqui no Brasil eles punem a cerveja, punem a bandeira de mastro, a bexiga, o sinalizador, mas não punem o assassino. Exatamente. Então, falando nisso, os envolvidos que estavam na Bolívia lá, os policiais, foram liberados. São os de sempre. E aí? Foram 25 presos no domingo e quantos soltos? Todos. Todos. Então, acho que assim... Eu fico preso só no negócio aqui na doutora Naldo. Exatamente. Então. E os outros que foram presos depois foram liberados também. E o senhor que tomou o tiro no peito, vai fazer o quê? É. E aí? Que não tinha nada a ver com a história. Agora vai ter, por exemplo, vai ter jogo lá, vai ter Corinthians e Palmeiras, o próximo. Aí não, só vai uma torcida pro jogo. Você acha que eles não vão marcar e não, antes? E não podem ter o também... Proibiram serem identificados, bandeirões e afim, tudo. Exatamente. Que é da Mancha, da Gaviões, da Independente. A Independente, não tô falando que também não tenham, por exemplo, algum... A Independente tomou a mesma punição e eles participaram das brigas. Não, exatamente. E acho que assim, isso aí não vai impedir nada deles se encontrarem antes pra brigarem. Como aconteceu no... É, eu acho que isso é um problema extra-campo, né? Acho que dentro do estádio não ocorre assim esse tipo de coisa, de assassinato, de briga assim generalizada. Acho que o problema é mais fora de campo, pontos de encontros que são marcados pelas próprias torcidas, próprios... Torcida. Alguns torcedores, torcida, né? Que, entre aspas, né? Que são generalizados como um todo. Eu acho que esse problema aí poderia ser evitado com... um bom senso aí do torcedor pra que deveria ir ao estádio pra assistir, pra torcer, né? E não pra arrumar confusão, arrumar esse tipo de briga que só traz pontos negativos pro futebol brasileiro. É, isso dá uma resenha de horas, como diria o Pedrinho Rocha. Eu só vou... Pode finalizar, Beto. Finalizar. O certo é os torcedores que são de bem, tanto eles sendo de organizado, o suposto torcedor comum... Não parem de ir no estádio por Sim. causa de meia dúzia. E que é só isso aí. Enfraquece o futebol brasileiro. E pra finalizar o assunto, Palmeiras, vamos com os palpites da partida de hoje, Pedro. Meu palpite, acho que o Palmeiras sai com a vitória difícil, 3-2. Pra mim, o Palmeiras sai apertadíssimo com 1-0. Beto. Eu acho que o Palmeiras sai com o resultado positivo, jogando igual o jogo passado. Isso. 1-0 também. Matheus? É, acredito em 2-1, Rosário. 2-1, Rosário. E é isso aí, falamos bastante dos quatro grandes paulistas. Agora você pode tomar a sua querida água, sentar no sofá, relaxar um pouco que nós já voltamos. Vai. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Arquibancada MAC de hoje para falar agora de Copa do Brasil. Solta o hino da Copa do Brasil, Flavião, nessa musiquinha maravilhosa. Que beleza da musiquinha da Copa do Brasil. Vamos falar das partidas que já foram Coruripe 0 e Botafogo 1. Princesa de... Do Solimões 1, Chapecoense 2. Jogo 4:30 de uma quarta. Muito bom. O que, que vocês acham dessas duas partidas aí, Betão? Não, o Botafogo... O Ricardo Gomes falou que ficou irritado por não ter eliminado o jogo de volta, né? No caso, que daria um descanso no calendário. E Princesa de Solimões e Chapecoense. Deu a lógica. Deu a lógica, né? Mas eu não sou, como eu não gosto muito do futebol, mas eu não conheço o time do... Do Princesa. Princesa de Solimões. Eu acho que eu não poderia ter tomado o gol, né? Exatamente. Eu poderia ter eliminado já o jogo de volta. Não estamos desmerecendo... E aliviado o calendário, como o próprio Ricardo Gomes fez, não tem muito o que comentar. E agora tem os outros jogos hoje. Tem os outros jogos de hoje, que vai acontecer a Aparecidense de Goiânia contra o Sport, Tombense de Minas Gerais contra o Fluminense, Bahia contra o Globo de Rio Grande do Norte. É, Globo. Globo? É. Não é zoeira, não é a Rede Globo. Bem, amigos, ligados. Santa Cruz e Rio Branco do Espírito Santo. O que, que vocês acham desses jogos aí, os times principais, o Sport, o Fluminense, o Bahia, Santa Cruz? Vão tentar eliminar o jogo de volta, né, claro. Exatamente. Esse é o objetivo, eu acho que eles vão sair vitoriosos. E o Santa Cruz não vai conseguir eliminar o jogo de volta. A Copa do Brasil tá nas oitavas. Santa Cruz joga em casa? É isso, joga Beto. Em casa. Então a Copa do Brasil? É. Não, a Copa do Brasil tá tem... Tá na primeira fase. Não jogou nem o primeiro jogo. Santinhos, hein? E mais, o que vocês acham das outras partidas aí? Quem que vocês acham favoritos? Ah, acho que dá a lógica, o óbvio em todas. Todas também que acho. Vem. Acho que nenhum... Não tem nenhuma grande surpresa. Pequeno aí não desfavorecendo aí a equipe. E vocês têm algum... Pode surpreender até porque... Os times grandes... Querem a Copa do Brasil, né? Sim. Almejam a Copa do Brasil e vão e vocês vão têm sair algum com a vitória. Palpite pra longa data, assim, bem ousado? Qual que vai ser a final da Copa do Brasil? O que vocês acham? Ousadia essa daí, hein? Ah, ousadia acho que é em dezembro, né? Eu acho complicado. Também tem os times da Libertadores que entram. Sinceramente, eu acho que é Santos... Ou o Palmeiras pode entrar, né? Pode entrar, né? Dos que jogaram ainda, acho que nenhum vai longe, não. É mesmo? Sport, Botafogo, na minha opinião, nenhum chega longe. Nem o Fluminense? O Fluminense foi tão sincero, os jogadores, que ele fala, nunca ouvi falar do Tombense e nunca sei, não sei como eles jogam, não sei onde... É aquela coisa, né? Vai que... Copa o Fluminense Brasil, sempre, né? Dá aquelas tropeçadas, então... E é isso aí, falamos um pouco da Copa do Brasil, mas vamos viajar para a Europa. Ai, solta o hino que arrepia aí todos sim. No mundo. E hoje aconteceram dois jogos válidos pela UEFA Champions League. O Wolfsburg ganhou de 2-0 do Real Madrid. Surpreendente. E o nosso querido PSG... Querido? Pisou um pouco no... Olha o palavrão. Epa. Pisou um pouco no, na jaca aí e empatou 2-2 com o Manchester City. Ontem o Barcelona ganhou de 2-1 do Atlético de Madrid. E o que, que vocês acham? E o Bayern? O Baales ganhou de 1-0 do Benfica. E o que, que vocês acham dessas partidas de hoje? Eu acho que o Manchester City conseguiu um grande resultado na França, né? Com certeza. E acho que vai complicar pro PSG, mas eu ainda vejo o PSG favorito pra passar de fase. Eu concordo com o Bassi em relação ao grande resultado do City, mas discordo do favoritismo, porque eu... na última rodada da Champions, eu apostei que o City passaria do PSG. Isso. Eu também. E Betão, acho que como vai. Bom jornalista. Semana que vem vai confirmar a classificação. E o Barça tomou um susto, né? Ontem. Tomou gol dentro de casa, né? 1-0 do Atlético. E começou perdendo o jogo. Virou. O Luis Suárez falou, né? Que eles conseguiram virar porque acabou tendo a expulsão do Fernando Torres, um a menos, e auxiliou, porque o jogo tava muito truncado. Falando nisso, o Torres fez um golaço, né? Meteu no Beto. Foi expulso, mas... Aí complica pra partida de volta. Ia tirar o 10, tirou 5. Mas, falando em relação à partida entre Wolfsburg e Real Madrid. O que, que vocês acham? É, o jogo foi na Alemanha, né? Foi jogo na Alemanha. Eu acho que... Vocês acham que o Real consegue recuperar? O Real entrou achando que seria de um jeito o jogo, achou talvez desmerecendo o adversário. Eu acho que o Wolfsburg, quando joga dentro de casa, nunca pode ser entrar com desmerecendo o adversário, até porque o Wolfsburg, quando joga na Alemanha, é difícil jogar lá na arena dele. E é um dos times grandes da Alemanha, né? É, o Wolfsburg, eu particularmente gosto muito do time do Wolfsburg. Tanto que está nas quartas, né? Exatamente. Então, não chegou nessa fase à toa e ainda meteu 2-0 hoje, ou seja, tem chance aí de eliminar o Real, quem sabe. É, concordo também. Acho que de todos foi o resultado mais surpreendente e ao mesmo tempo a maior vantagem para a segunda partida. E acho que o Wolfsburg tem plenas condições de segurar, não digo ganhar ou empatar, mas tem plenas condições de segurar o resultado no Bernabéu. É, vai ter que manter o time bem concentrado pra não tomar gol. Bem fechado. É, lógico que o Real Madrid vai tentar ir pra cima, vai tentar fazer o gol de qualquer jeito, porque tem que fazer no mínimo 2-0 pra ir pros pênaltis, né, pra prorrogação. Exatamente. É, mas o Wolfsburg tem que entrar ciente que conseguiu uma bela vitória no primeiro jogo e que tem tudo para conseguir a classificação em cima do Real Madrid, que é um dos times favoritos ao título da Champions. Então acho que os jogadores aí têm que entrar com bastante seriedade e acreditar na vitória do Wolfsburg. É, falando dos gols de Wolfsburg e Real Madrid... É, eu acho. Primeiro que o Wolfsburg fez os gols e já estacionou o ônibus, né? Então, ficou com 10 no ataque e jogava pro atacante ficar com a bola. E quem fez os gols do Wolfsburg? Os gols foram de Arnold. Grande Arnold. E de Ricardo Rodrigues, que é um ótimo lateral. É um dos melhores laterais que tem aí. É o cabeça de bigorna? Não, ó. Qual que seria o cabeça de bigorna? O Arnold. Arnold. É. Hey, Arnold. Deu uma desenterrada aqui. E no jogo em Paris, os gols foram o City começou ganhando, gol do De Bruyne. Voltou com tudo também, dois jogos, dois gols. É, o City melhorou muito com a volta do De Bruyne, que é o que aumentou a chance de passar. Cracaço. E os gols? Calma, Vitor. Pode falar, fica pode falar. Calma. Tô tranquilo. O Ibrahimovic aproveitou uma falha do goleiro do Fernando e do Hart, e empatou o jogo. O Rabiot, meu Deus do céu, e virou o jogo, e o Fernandinho empatou o jogo, também com falha Entendi. Do PSG, né, Davi Luiz. Mas agora vamos muito brincar bom. Um pouquinho, do jeito que todo jornalista gosta. Vamos falar quem vai passar, quem vocês acreditam entre Bayern e Benfica. Fala, Pedro. Bayern e Benfica, eu acho que vai tá mais pro Bayern, até porque o Jonas não vai jogar o próximo jogo, vai ser um grande desfalque pra equipe do Benfica, acho que o Bayern passa pra próxima fase. Qual é o seu palpite? Pro jogo? Pro jogo. 2-0, 2-1, 2-1 Bayern. O meu palpite é 3-1 Bayern, Beto? Eu acho que vai ser 1-0 Benfica e o Bayern passa nos pênaltis. Mate? Fico com você, Vitão, 3-1 Bayern. Fred? Eu acho que vai empatar no Estádio da Luz, 1-1. Agora, falando entre Barça e Atlético de Madrid, Pedro, qual que é o seu palpite? É, acho que o Atlético de Madrid vai complicar bastante o jogo, vai 1-0 o Atlético de Madrid. Eu acho que vai ser 2-1 pro Atlético de Madrid, eles vão passar então, do Barcelona. Então você acha que o Atlético vai passar? 1-0 passa o Atlético. Exatamente. Você acha que o Barça vai ficar fora? É, eu acho que vai ser 1-0 dentro da casa do Atlético. Eu acho que eu tô com você, Vitão, 2-1 e o Atlético ganha nos pênaltis. Eu fico com 1-1. Concordo, 1-1. 1-1. E agora vamos falar de PSG e Manchester City. O que você acha? Qual é o seu palpite, Pedro? É, acho que 1-1 o jogo. Então. Pênalti. Não, 1-1. Não, PSG 1-1 passa o... Não, City. City 1-1 passaria. É verdade, é. Dois gols. Eu vejo o PSG como favorito, mas acho que uma vitória do PSG lá na Inglaterra acho bem complicado. Acho que vai estar mais pro City mesmo. Eu acho que vai ser 3-2 pro Manchester City. Beto? Eu acho que vai ser 2-0 pro City e passa pra próxima fase. Acho que eu fico 2-1 com o PSG. Fred? 2-1 City. E agora a última partida, Wolfsburg e Real Madrid, Pedro Bassi, o que você acha? É, eu acho que Real Madrid 2-0 no tempo normal, levando a partida pros pênaltis, aí acho que consegue a classificação, infelizmente, apesar da boa atuação do time da Alemanha. Eu acho que vai ser 2-1 pro Real Madrid e o Wolfsburg passa. Beto? Eu acho que vai ser 4-0 Real Madrid. E principalmente, não desmerecendo o Wolfsburg, mas acho que o Real Madrid vem com muita vontade Entendi. Mostrar que... Deve ter tomado um susto, né, no jogo. Deve ter tomado um... Eu acho... O Zidane deve ter dado um esporro depois da partida nesse time do Real Madrid, que eu acho que vai surtir efeito na semana que vem. Mate? Ficou 3-1 Real, passa a Wolfsburg. Meu Fred. Palpite é 4-1 Real Madrid, porque eu quero muito ver um El Clássico na Champions. E é isso aí, nós já falamos muito de futebol por hoje. Eu fico por aqui, meu nome é Vitor Visotto. E agora eu gostaria que vocês falassem um tchau aí pro ouvinte. Pedro? Boa noite, bancada. Boa noite, querido ouvinte aí. Até o próximo programa. José Roberto? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Vitor. Obrigado, Flavião. E até a próxima. Matheus Pinheiro? Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Até a próxima. Frederico Nunes? Boa noite pros amigos da bancada. Valeu, Flavião. E boa noite. Gostaria de agradecer ao Flávio na sonoplastia do programa. Sou Vitor Visotto e tchau, tchau!